pra curtir noite de verão. Olha o céu, olha aí a rua, as gatas. Tamo no sossego viver, que a noite tá bonita aqui no gueto. Na humildade vai, com liberdade vai. Uma cerveja só pra esperar os demais. A rua tá lotada, quem é não se esconde. As de menor que já tá grande, o rap eu sou de longe. Rateio pra cerveja, pega duas caixas aí e traz um vinho, vai pra elas nós servir. Se tem coisa melhor eu nunca vi. Planejo coisas boas e vou até o fim. Quem é tá lado a lado, nem preciso definir se tá bom, se tá ruim. Assim eu vou vivendo sem maldade, sem medo. Deus está comigo, esse é meu segredo pra vir aqui na fé, eu vou assim. Tô de rolê pela quebrada, minha cara é curtir. Vários como eu, aproveita a vida assim. Todas mulheres, todos maluco, todos sofredor, sonhador e vagabundo. De rolê pela quebrada, minha cara é curtir. Vários como eu, que a paz vamos exigir. Todas mulheres, todos maluco, todo trabalhador, sonhador e vagabundo. A vida é um jogo e você tem que saber jogar. Na humildade, na ideia, vai sabendo separar. Não inveja ninguém que se tá ruim um dia passa, vai depender de você. O certo é certo, então abraça. Só não fica moscando que a vitória quem dá é Deus. Representei, sou fiel, se fui. Cê tem que ser você, que o mundo bom te espera. Quem é não fala fera, pensa e supera. Se ilude, meu estilo te incomoda. Eu corro atrás do meu, na humilde, por amor dessa vida. Sem jogar conversa fora, né? Só não me atrasa, muita ideia, muita brisa. Não julgo ninguém, essa não é a minha fita. Sou corrida e sei o que é certo muito bem. Se for pra construir, pra conquistar, chama de conceito com respeito. Pode vir que tá limpeza. Tô de rolê pela quebrada, minha cara é curtir. Vários como eu, aproveita a vida assim. Todas mulheres, todos maluco, todos sofredor, sonhador e vagabundo. De rolê pela quebrada, minha cara é curtir. Vários como eu, que a paz vamos exigir. Todas mulheres, todos maluco, todo trabalhador, sonhador e vagabundo. Vem comigo hoje, a noite tá boa pros perdidos. Liga elas, quadro largo e cabelo comprido. De trança, corpo feito a risco. No jogo sem regras, eu posso até promessa. Itinerário, festa, descontrola. O telefone toca, salve truta. Aqui tá mó lua, várias minas, várias bundas. Daqui a pouco, vou colar na rua. Viver sem limite, a boa ideia é o que persiste. No copo, gelo e whisky. Nada é tão triste, aproveite do que é bom que se permite. Um brinde, às vezes, a realidade é vista. Tem um monte de armadilha, qualidade não é quantidade. A gente, a maioria, representando aqui a humildade. Essa é nossa firma, nossa herança, milianos assistida dia a dia. Mente que vira tem que ver e prever som que abala de conceito direto. Tô de rolê pela quebrada, minha cara é curtir. Vários como eu, aproveita a vida assim. Todas mulheres, todos maluco, todo sofredor, sonhador e vagabundo. De rolê pela quebrada, minha cara é curtir. Vários como eu, que a paz vamos exigir. Todas mulheres, todos maluco, todo trabalhador, sonhador e vagabundo.